Trek, 520, Salvador 9100. Sim, sua transmissão veio intermitente, senhor. Copiei 9-1 no Salvador, qual a autonomia? 2:50. Tendo 091, 12:50 Salvador, táxi aprovado à direita, Índia Alfa, passo para a pista no 0, ajuste no 015, chame pronto para a decolagem no passo para a 10, 3520. Passo para a 10, uma pronta, está para aí. Pronto, 3520, linda cola, pista no 0, ventou no 50 graus, 07 graus. Linda cola no 0, 3520. Foi, Salvador, Hugo no 8 no 7, posição 5, puxa a sala. Aprovado, puxa o sonamento no 5, ou no 8 no 7, me táxi. Bora, velho. Chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa bom dia, tá? 3520. Bom dia, 3520, sobre nível 190, é da PUC em vigilância. O Gol 18 no 7, BLB 54, 4 e 15, confins. Eu 54, 4 e 15, confins, confirma, senhor. Afirma. Copiando, noite no 7, autorizado táxi em frente, Índia Alfa, ponto de espera, pistão 0, ajuste no 0 no 6, chame pronto para a decolagem no ponto de espera, pistão 0, Gol 18 no 7. Frente, Índia Alfa, chama no ponto de espera, pronto, Gol 18 no 7. A linha decola pistola 0, ventona 50 graus, meia dúzia de nós. A linha decola dando 0, boa noite, no 7. 7, eu decolado aos 49. Chame agora o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa, o gol 817. Controle Salvador, muito boa noite, é o gol 18 no 7. Boa noite, 18 no 7. Tudo bom, nível 360, na CDBL, sou vigilante. Chamei atenção 360 da Elmo 187. 3520, chame Recife 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 817, chame Recife 125, décima 1, alterne 13325. 125, décima 1 e 2335. Gol 1877, uma boa noite. Boa noite, porém a secundária é 13325. 3325, 1877. encerrado, não contingir. Sou Salvador, WebJet, Juliette Serra. Isso que Juliette Serra, prossiga. Bom dia, é uma solicitação de reboque e pushback da posição de número 7 aqui do pátio 3 para a posição 4 do pátio 1. Pedro, senhor, autorizado o reboque do pátio 3 até o pontão 4 do pátio principal, mantendo escuta constante, aporte ao término. Afirmativo, reportarei.